será certamente um grande impulso para o ténis na China, onde a modalidade ainda é considerada como de elite. Em termos de adeptos, tem menos do que o ténis de mesa, o futebol ou o basquete. Mas a FTC, a Federação de Ténis Chinesa, acredita que a vitória de Nali e a chamada do ténis aos meios de comunicação social traga novos adeptos e, sobretudo, novos praticantes da modalidade. Nali não lidera o ranking, mas subiu posições. Vamos conferir. Ora, precisamente no número 1 está na frente a tenista Carolina Wozniak, que deixou prematuramente este torneio de Roland Garros. Ainda assim não perdeu a liderança, talvez também porque Kim Kleister não tenha participado. Ela que é segunda classificada. A tenista tem atualmente 9.915 pontos, isto é Carolina Wozniak. Já a Kim Kleister da Bélgica tem 8.215. A terceira é Vera Zvolnareva. A quarta é Nali, que assim sobe várias posições e ocupa então agora o quarto posto. O quinto é ocupado por Victoria Azarenka. O sexto por Maria Sharapova, que perdeu precisamente nas meias finais com Nali. Maria Sharapova que já há muito tempo que não regressava a uma meia final de um Grand Slam. Ela que, recordemos, já chegou a ser número 1 do ranking WTA. No número 7 está Francesca Schiavoni, a tenista italiana de 30 anos, que perdeu na final, como já aqui dissemos, com Nali. O oitavo posto é dominado por Petra Kvitova, sendo que o nono é ocupado pela francesa Marion Bartoli, que perdeu com Francesca Schiavoni nas meias finais do torneio de Roland Garros. A tenista Samantha Stosur fechou o top 10 do WTA, é a número 10 então, e é da Austrália. E já que falamos de China, aliás, é neste momento sobre a China que se centra muitos olhares, com a vitória de Nali, digo-lhe que para fechar o top 20 está Sui Peng no número 20, ela que é de Taiwan, uma região separatista chinesa. Taiwan, aliás, Sui Peng então que é número 20 desse ranking WTA. Quanto ao ranking ATP e à vitória de Rafael Nadal, vamos também a este mesmo ranking conferir as alterações, e são várias. Ora, o primeiro lugar, como disse, pertence ao tenista Rafael Nadal, que tem 12.070 pontos. Imagine, apenas mais 45 do que o segundo, Novak Djokovic. Mesmo tendo caído, Novak nas meias finais. Se Federer tivesse batido Rafael Nadal, o lugar de número 1 seria ocupado pelo sérvio. Mas não, Nadal venceu e com isto consegue então estes 12.070 pontos. Portanto, mais 45 do que Novak Djokovic. O terceiro lugar pertence precisamente a Roger Federer e o quarto a Andy Murray. Aliás, nestas meias finais tivemos confrontos muito diretos entre o primeiro e o quarto, Rafael Nadal e Andy Murray, e entre o segundo e terceiro classificado, os tenistas Novak Djokovic, o sérvio, e o suíço Roger Federer. O quinto lugar pertence a Robin Söderling, que é então o tenista belga melhor classificado no ranking ATP. O sexto é David Ferrer, o espanhol que destornou o sétimo classificado, que é agora Tomas Berdych. O tenista checo acabou por trocar de posição com o espanhol, ficando agora no sétimo lugar e ocupando David Ferrer a sexta posição. Depois, oitavo, nono e décimo, subiram uma posição. Tudo porque Jürgen Moser, da Áustria, caiu 4 posições. Ele era o oitavo classificado. O oitavo que é agora Gaël Monfils, o tenista francês. O nono classificado é Mari Fish, o tenista dos Estados Unidos. O décimo classificado é também dos Estados Unidos da América. É Andy Roddick. O décimo classificado, como disse, é Jürgen Moser. O 12º é o tenista sérvio sensação neste Roland Garros, Viktor Troicki. A fechar os 20 mais do ranking ATP está o argentino Juan Ignacio Chela, que se destacou por ter subido neste ranking 14 posições. A participação de Portugal no primeiro campeonato europeu de atletismo com atletas que sofrem do síndrome de Down vai ficar para a história. Portugal conseguiu ficar em primeiro lugar na geral, com 44 medalhas. 24 delas de ouro, metade, ou seja, 12 de prata, e outras 8 de bronze. A comitiva portuguesa ficou assim em geral, deixando para trás países como Itália e Reino Unido, que respectivamente ficaram no segundo e terceiro posto, fechando então assim o pódio. Hugo Silva, que dirigiu a comitiva portuguesa, diz que estes europeus são um ótimo ensaio para o Campeonato do Mundo que se realiza ainda este ano, na modalidade e na categoria. Portugal está assim muito bem representado e mais com ótimas perspectivas para os mundiais após o primeiro Campeonato Europeu de Atletismo com atletas vítimas de Síndrome de Down. O campeonato acabou ontem. Portugal está no primeiro lugar do Grupo H da fase de apuramento para o Campeonato Europeu 2012 de Nações. A seleção portuguesa ficou no primeiro lugar depois de, no passado sábado, dia 4, ter vencido a Noruega por 1-0. O único tento do encontro foi apontado pelo jogador português Hélder Postiga, que ao 53º minuto apontou o único gol da partida e favorável à equipa das esquinas. Com esta vitória, a seleção de Portugal ficou a liderar o primeiro lugar, aliás, a liderar o Grupo A no primeiro lugar, depois de vencer então a Noruega, precisamente a sua adversária, aquela que liderava até então o Grupo H. Mas não foi só Portugal que jogou, outros tantos países jogaram também para a fase de apuramento. Amanhã vai-se realizar mais uma jornada, mais uma rodada para as seleções. Ora, vamos começar pelo Grupo A. Cazaquistão 2, Azerbaijão 1, Áustria 1, Alemanha 2, Bélgica 1, Turquia 1. No Grupo B, Rússia 3, Arménia 1, Eslováquia 1, Andorra 0 e República da Macedónia 0, República da Irlanda 2. No Grupo C, Ilhas Faroé 0, Eslovénia 2, Itália 3, Estónia 0. Grupo D, Roménia 3, Bósnia-Herzegovina 0, Bielorrússia 1, França 1, na surpresa da jornada. No grupo E, Moldávia 1, Suécia 4, San Marino 0, Finlândia 1. Aqui o destaque para amanhã se realizar um grande encontro, um grande derby, vamos chamar assim, Suécia-Finlândia. Um derby escandinavo com muito para contar, certamente. Grupo F. Croácia 2, Geórgia 1, Letónia 1, Israel 2 e Grécia 3, Malta 1. Grupo G. Inglaterra 2, Suíça 2 e Montenegro 1, Bulgária 1. No grupo A, já lhe disse que Portugal venceu a Noruega por 1-0. No outro jogo, a Islândia perdeu por 2-0 com a Dinamarca. Por fim, no grupo I, Liechtenstein 2, Lituânia 0. Também foi uma surpresa nesta jornada. Antenoeb, desporto. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, acabou o Campeonato Nacional de Hóquei em Patins e o Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão nacional pela 10ª vez. Énia campeão é o Futebol Clube do Porto. A equipa do Porto venceu por 5-1 a União Desportiva Liberense e nem a vitória de 8-4 do Benfica na Luz serviu para contentamento. A equipa do Benfica ficou em igualdade pontual com os portistas, mas porque estes, em confronto direto, estavam em vantagem frente aos encarnados, foi mesmo ao Porto que o título sorriu. Vamos aos resultados da 30ª e última jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hóquei em Patins, bem como toda a classificação. Houve 8 jogos e com eles obtiveram-se os seguintes 8 diferenciais. Candelária 6, Académica de Câmara 0. Hóquei de Braga 3, Valongo 4. Académica de Espinho 10, Dramático de Cascais 9. Golpilhares 6, Hóquei de Barcelos 2, Benfica 8, Porto Santo Sado 4, Porto 5, União Desportiva Oliveirense 1, Limianos 7, Sporting de Tomar 11 e Juventude de Viana 2, Física de Torres Vedras 3. Como disse, o primeiro lugar e o segundo ficaram empatados em questões pontuais, mas com os portistas na frente em confronto direto, Porto, 82 pontos. Benfica, também 82. Terceiro, a União Desportiva Liberense, com 69 pontos. Quarto, com menos 10, ou seja, com 59, a Candelária dos Açores. O quinto classificado foi para a equipa do Hockey Clube de Braga, com 45 pontos. O Física ficou em sexto, com 43 pontos. Sétimo para o Valongo. Oitavo para o Académico de Espinho, ambos com 40 pontos. Nono, com 38 pontos, o Hockey de Barcelos. Décimo, Dramático de Cascais. Décimo primeiro, Golo Pilhares. E décimo segundo, Porto Santo Sado. Todos com 35 pontos. E todos eles com mais 7, que a Juventude de Viana, que ficou no 13º lugar com 28 pontos. Tantos quantos o Sporting de Tomar, que ficou em 14º. 15º ficou para a Académica de Câmara com apenas 20 pontos. 16º e último, a Associação Desportiva Limianos, com apenas 18 pontos em 30 jornadas. Assim, acabou mais uma edição do Campeonato Nacional de Hockey em Patins. Um campeonato que é promovido pela FPP, a Federação Portuguesa de Patinagem. O Desporto Antena fica por aqui, mas regressa amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!